Policiais federais realizaram na manhã de sexta-feira um protesto em várias regiões do Brasil. O ato contou com agentes, escrivães e papiloscopistas. Em Foz do Iguaçu, a manifestação foi em frente à delegacia. Todos penduraram as algemas, simbolizando a indignação da categoria com o governo federal. Faixas também foram estendidas. Em 2012, a greve, que durou 70 dias, foi suspensa após a promessa do Ministério da Justiça de que as negociações avançariam. Estamos denunciando esta situação há mais de 5 anos e o governo nos faz promessas e não cumpre. De 2012 até o presente momento, tentamos resolver o problema de maneira amigável, mas não conseguimos. O discurso na teoria é de que tem havido investimentos, mas na prática é de que a segurança pública foi esquecida, comentou Bibiana Ossi, diretora do Sindicato dos Policiais Federais em Foz do Iguaçu. A Polícia Federal decretou o estado de greve em todo o país. Novas manifestações estão programadas para os dias 11 e 19 de fevereiro. O estado de greve é um sinal amarelo. Vamos fazer novas mobilizações, ressaltou a delegada sindical. Segundo o sindicato, o número de policiais que atuam hoje, principalmente em regiões de fronteira, não é o suficiente para garantir a segurança nos eventos programados para este ano, como a Copa do Mundo. Foz do Iguaçu receberá diversos turistas e a seleção da Coreia em um centro de treinamento já escolhido. Em dias normais, o número de efetivo de Foz do Iguaçu deveria ser o dobro. Nos grandes eventos, milhares de turistas passarão por aqui e, ao invés de recebermos reforços, tivemos um corte em nosso orçamento, relatou a delegada sindical. Em Cascavel, os policiais federais apoiaram a mobilização nacional, mas a participação neste primeiro dia foi quase insignificante, disseram alguns especialistas. Em Foz do Iguaçu, a mobilização foi só em frente à delegacia, mas, segundo representantes da categoria, ela pode acontecer na Ponte da Amizade, no Aeroporto Internacional ou então na Ponte da Argentina. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.